Certos dias, o vento traz o teu cheiro. Eu me levanto da cama assustada, lá pelas tantas a madrugada, com gosto amargo na boca, é aquele amargo da saudade que perturba, tira o sono e não passa. Para, eu não vou suportar toda essa barra. Meu coração um dia desses para. Preciso te ver essa noite, não importa a hora, pra não enlouquecer. Traçadas.